promessa que eu fiz pra mim mesmo de não te procurar. Você venceu, já pode comemorar. Me arrependi primeiro, tô pedindo pra voltar. Não sei se quer que eu fique aqui ou se vai ser melhor sumir, mas acho que amor não é amor se acabar assim. Ontem você estava jogada aos meus pés e hoje eu comendo na sua mão. O mundo gira invertendo os papéis, pense bem na sua decisão. Você venceu, já pode comemorar. Me arrependi primeiro, tô pedindo pra voltar. Não sei se quer que eu fique aqui ou se vai ser melhor sumir, mas acho que amor não é amor. Quem gostou, dá um grito aí, pô!